DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará. Vai começar nossa sexta-feira de verdade! Som do batidão, showman! Segura daquele jeito de sair. Hoje quem se deu bem foi o Leão, papai. Quem é do clube do Remo aí, joga o braço pra cima. Hoje o Leão dele sal no Vasco. Bora, banca. 3, 2, 1, agora, bebê! E a torcida do Paysandu tá aí também, não tá? Cadê a galera do Bicola? Quem acredita no Paysandu também aí? Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, joga, joga, joga, joga, joga. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai, Diego Tormento! Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Hoje no teu aniversário tu vai fazer o caqueado, hein, Diego? Faz o caqueado, faz o caqueado. O DJ já tá tocando, o DJ já tá tocando. O rock tá desviado, cabo. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz, faz. Sai de mal no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança. Dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vai moleque doido, vai moleque doida. Vai moleque doido, vai moleque doida, vai moleque doida. Bora, Ana Paula! Sai moleque doida, sai moleque doida, sai moleque. Eita, mulher de girassol! Vai, vai, vai, papai! Só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Ai! Mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha... Toma aí! Se tu fosse mil grau, não era ex. Tá lixado. Se tu fosse mil grau, não era ex. Era tu. Se tu fosse mil grau... Aí, Duna Lu! Tu... Você também é assim, ó! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Quem é do Remo e Dani Sal no Vasco hoje? Joga o bracinho pra cima, senhor. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, de novo, vai! Sal, sal, sal, sal, sal. Não deu valor em mim. Sal, sal. No meu amor. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Vai, fogo, toma! É deixando o chumbo. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. É várias putas, é muita puta, é muita puta, é muita puta, muita puta. Não vai lhe jogar na bunda. Muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta, muita puta. Não vai lhe jogar na bunda. Puxa do caqueado. Da sorte, o Diego Camarão Júnior do Uber. Alô, Unibar! Aniversário do Thiago Tormento. Parabéns, mano. E a mulherada que tá solteira hoje aqui no Martã, será que tem alguma mulher que ficou solteira nas férias? Será que tem? Eu não sei, meu irmão. Tá solteira? Tá solteira? Separou, pô! Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piranha. Diego, ele e a Erika, Diego Pitbull, meu maninho Murilo, bora Murilo, Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Tá aí com a gente, alô Rodrigo. Um abraço do DJ Ellison. Alô DJ Ellison. Valeu Bismarck Almeida. Ele, o Rodrigo Menezes, o Motora Josimar, esse trio aí, bebê. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Toma. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra parceiro Berg GDG. Você vai beber. O Pablo Escobar é TJ também, esporte. Parabéns, Thiago. Tudo de melhor na tua vida. Obrigado por você estar comemorando aqui com a gente, cheio de saúde, cheio de seu bem na vida, meu Deus. Eu sou chique, velho. Mas chega no cara e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra, eu parei não. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Bora, canção de mim, você vai beber. Mas não dá, vai. Bora, vai. Alô, sigo lá e vem. Se prepara que hoje à Júnior da Imetro. Vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Pois se prepara que hoje à noite. De mocinho, vai. Ai. Ai, ai, vai no chão, vai no chão, vai. Quem não deve nada pra ninguém, vai dançando, dança, dança, dança. Ai. É o DJ Ellison, o original. Chama tudo! Ciro tá aí também da TJ, não dá, Ciro? Alô, Bezerra, alô, Biri! Você pode me ouvir. Arthur Menezes, Bruninho Demolidor. Faz tempo. Cadê o Bruninho? Fala com você. Tá com tudo, hein, Arthur? Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Essa dupla é demais, hein? Só me escuta e deixa eu terminar. É a nossa cúpula! Saudade tem nome. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu? Alô, DJ Ellison! Volta pra você. Vem como eu voltar pra você. Volta, volta, volta! E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Isso é Chicão do Piseiro, daquele... Vem assim, ó! Volta no paredão pra tu ver, é nóis! Hoje o reggae é lá em casa, já chamei, foi as meninas, todo mundo vai ficar muito doido de balinha, a dona... Meu maninho Vesgo, olha o que aconteceu. Lá do Império do Açaí, deixando a galera daquele jeito! Uma coisa louca, ficou doido e se perdeu, e depois ela ficou falando assim... Alô, Natan! Tá no meu copo, Deus, me dá carvalhinha, tá botando meu copo, Deus, toma. Me dá carvalhinha... Fudeu! Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. O showman já chegou. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Toma, toma, toma. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. A delícia tá do carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia tá do carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete. Chega, Matheus! Senta, Rodrigo Menezes, manda ver! A minha vai maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, vai no show, vai! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, ela senta, devagar que a Dani senta, senta, Dani senta, sem parar que a Dani senta, senta, ela senta, devagar que a Dani senta, senta, Dani senta, sem parar que a Dani senta, senta, ela senta, devagar que a Dani senta, senta, Dani senta, sem parar. Senta, Dani, senta, senta! Meu irmãozinho Dindinho, aquele abraço do DJ Alisson. Vem pela sua pecada e por colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de Alô, Bruno. Pra cima, gostei do dread, hein? Tá tipo o showman na live. Vem, manda logo. Esse é o nosso bailarino, Bruno. De Deus. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Sente seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. O showman já chegou. Pra que dar de novo? Se tu não aguenta viver solteiro. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Aí, ó! Pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos. É só pegar um celular e agora filma aí. Olha o stories. Aí foi só o stories. O stories e com o paredão ligado e a cega pra digir. Foi só o stories. O stories e quando tu viu a novinha bateu saudade. Alô, Pedrinho das Contabilidades. Aí filma o stories. O stories e com o paredão ligado e a cega pra digir. Quando tu viu a sabinha, vem ligar pro Nadazinho. A tristura estou. Deixa de mocinho, deixa de Alisson. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Só. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Tá tendo? Pedaço de amor pra todo lado. Tá o quê? Tá doendo. Tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi. Oh, oh, baby. Hey. Me atende. Joga pro céu, libera. Ai, que vontade de tá. Celular na parede. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, vai pra casa do cacado. Pra casa, seu recado. Após o sinal, vai pra casa do recado. É o que eu escuto quando. Alô, DJ Ellison, solta som! Meu maninho Anderson Cosmo, tá aí com a gente, pode crer! E o meu parceiro André, abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. Só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros, tudo quebrado. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Sendo Neto, cara fina, e a sua primeira dama, o também a Drica e o meu parceiro Diego. Diego Carioca, tá aí, ó. Tem o Diego Pitbull e a Erika ali, ó. Quer se envolver? Tá querendo perigo? Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros bandido? Tá loucona, tarada? Tá sentando chamada? Representa novinha, dando aquela quicada. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Tu tá cachorro. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia. Meu parceiro, Raibraz, tá aí com a gente. Super Fúria, lá de São Miguel do Guamá, meu irmão. Esbarrei no seu olhar, quase. DJ Ellison. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Movimenta, movimenta, movimenta. Dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. DJ Alex, tá aí com a gente o DJ oficial do Kevin Cris. Já por aqui com a gente. Chega aí, Alex. Chega junto, brother. Vai rebolando, vai rebolando essa bunda. Todo mundo ama o Cris. Belezão, muito sucesso pra você amanhã no show. Junto com o Kevin Cris. Sucesso e essa música ele vai tocar ao vivo junto com o Kevin Cris. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse baile eu vou. O Dindinho e o Silvio, aquele abraço, hein? Registra aí, balsa. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Movimentando. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. DJ Alex. Segundo, brother. Deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa na batida. Deixa na batida, deixa na batida. Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. Eu sou o mestre dos magos. mesa dos patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim largava até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse rabo. Movimentar. Já mudei o furro, maletão. Mas que eu fosse com talento, estou vendo que você percebendo. Desmontando essa puta safada. Nada de leite na cara. Quem não conhece, GS, o rei do beat. Cleitinho Paz, a mídia de São Martim. Na mesa dos patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim largava até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo, eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse rabo. Movimentar. Chama! Tá, entendi. 3 da manhã me chamando. Sei, fala aí. E a nossa galera da CL aí com a gente! Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora tá ligando essa hora pra dizer que... Quem é que não ama porra nenhuma? Quem? Amava coisa nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava coisa nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim quando tu quer. Amava coisa nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava coisa nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim quando tu quer. Amava coisa nenhuma. Quadradinho, rebolada. Quadradinho, rebolada. Essa chiquica vai no alto e joga o bumbum. Joga o bumbum. Joga o bumbum. Agora eu quero ver quem é bom nesse caqueado. Vai. Gabi, então chega pra cá, DJ Talizian, que vai te controlar. Empina essa bunda pra trás e começa a chacoalhar. Bata, bata, bata, bata, bata, bata. Essa aqui vai estourar. Bárbara Labris lança braba, vai. Eu resolvi sacar do iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no feed, diz que hoje tá podendo. Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Vou fazer um vídeo seu. Vem matando assim, bebê. isso que é vida. Alô, Rafael, da Red Blue. Tá com a gente, um abraço pra você na companhia do Bismarck hoje. É bem-vindo aqui com o Chorume. Isso que é vida. Transando todo dia. Acordar pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca vire rotina. Pra cima. Isso que é vida. É vida, é vida, é vida, Chorume. Isso é vale do Dani. Joga pra cima, pancadão. 3, 2, 1, vai! Agora! Pega mais essa aí, ó! Alô, DJ Alisson! Andresa Rodrigues, design de sobrancelha, tá aí com a gente, né, meu irmão? Aquele abraço no chão vem pra você, Andresa Rodrigues! Sidney Martins tá com a gente. E ele já falou que amanhã, depois lá da via, ele vai estar com a gente lá na Baixada, no meio do povo, lá no Bingos Bar! Perfeitos momentos, quando juravas amor. No meio do meu povão. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Então! Ainda ontem insisti. Meu amigo Ney, poucas. É meu parceiro Ney. E a primeira dama. O homem do Orlete! Chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Meu mano Moeda tá com a gente, hein, parceirão? Saudade! Alô, Didinho. Tá feliz que hoje o Remo ganhou, hein? Tá bem. De degrau em degrau, né, mano? Pra cima! Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Meu irmãozinho Jackson! Me tranquei. Gerente! Geraldo Banco Bradesco tá aqui comigo. Alô, Jackson! Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. Me traz presentes que agora me confundem. Vou te amar sem medo, medo de errar. Oh, um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, eu vou me entregar. Oh, desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. Essa aqui é pro cara apertar mais ainda na gata e cantar no ouvido dela assim, ó. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? DJ Eris. Quero dizer que era pra sempre. Isso é amor. E aí, doutor Alexandre? O rei do solteiro. De amor, rolando na cama, chamando Felipe Della. Delas. Alô, Felipe Delas, você, o Chico Live. E o Pedro Júnior do Imetro. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. DJ Eris. Sexta-feira. Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite, balada. Se pudesse, eu voltava. Para, caraguinha! Pra cima, rock doido! Voltava aquele dia, e não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. E aí, Patrick Lobo! Aí, meu irmão, aquele abraço pra você, França, Portugal, Renieri Castro, Edmilson, Carol Melo, DJ Alex e o Júnior Souza. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com... Meu irmão Júnior do Carimbó da Sorte, a Letícia Baltazar. Deixa tá aí com a gente junto. O aniversário do meu parceiro Thiago Dormê. DJ Alice Júnior. Tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento. Tá chegando o aniversário do Pablo Escobar em Barcarena, ao lado do showman. Quero ver, hein, Pablo. Se fosse na primeira vez, tá rolando um sentimento, um movimento e o carinho que a gente fez. Essa música é muito doida, bicho. É porque o cara vai pra farra, vai pra balada, vai dar um rolê. Que ele pisa na bola e a gata tá lá esperando. Só que olha o que aconteceu, ó. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir. O mundo gira. Se esse caso é pra valer, é. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. Foi amor. Agora ele tá atrás dela. A sua estupidez já não te deixa ver que você nasceu pra mim. Eu preciso de você, porque ninguém vai conseguir ser. Ele tá atrás dela de mim, e ele quer saber com quem ela tá. Quem será? Me diga quem será esse cara que te... Não é todas que... De você deitar. Quem? Já pegou fronteira! Sai! Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa... Somente Deus! Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Alô, Felipe da Oito. O Eduardo também. O Pedro delas. E o Chico. Em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. o showman. O showman. Alô, DJ Ellison. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Ao fim, também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. E os empresários da Ceasa estão todos aí com a gente. Aquele abraço pra vocês com carinho. Alô, meu parceiro Anderson Gosmo. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome ao meu. É Bruno e tu. Nossa primeira dama, Letícia. Letícia, vamos juntos. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Vai, vai, vai. Pode. Pelo que eu vou fazer, mas tudo bem. Se conquistar você, não, não, não. DJ Ellison, todo mundo curte. Cheguei, cheguei, eu vou te jogar no laço. Sou eu, o seu, vaqueiro apaixonado. Cheguei, cheguei. Alô, Andresa. Te jogar no laço, sou eu. Andresa Minasuri. Apaixonado. Me leva contigo em cima do búfalo. Tô toda me tremendo, badala, só o mais querido. Me leva contigo em cima do búfalo. Querido DJ Starlan, Josias e Rafael, ratatatatá. DJ Starlan, Josias e Rafael, ratatatatá. Volta a batida aí, compadre. Essa batidinha é maneira. Girando, vai girando, vai girando, vai girando. Na pira quando os mano bota, bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. pede se ela e joga de novo, duvido. Alô, DJ Ellison, solta som! Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontramos na cama. Daquele jeito! Da galera do depósito do Barba! Barba Negra! Meu amigo Sérgio, Alex e o Henrique! Tamo junto, hein? Aí tu não quer outra vida, né, meu irmão? Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar pra um mundo ouvir que te desejo. Você, você é o meu par perfeito. Meu par. Você é o meu par perfeito. Essa música, ela realmente explodiu, irmão. DJ Ellison. DJ Ellison. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te... Linda, gostosa. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Joga pra cima, libera esse astral aí, ó. Prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, vai, vai, volta, caixota. Ellison. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Mas aí! Não nega pra nós

sexta-feira. Começar o final de semana, rapaziada, com muita energia alto astral. Okay.